se venho. Ele chegará. Não falha e não mente. Ele chegará. Minha alma já sente. Ele chegará. Pode vir de repente. Ele chegará. Se tu não é crente, ele chegará. Faça igual a gente. Ele chegará. Venha para frente. Ele chegará. Seja frio ou quente. Ele chegará. Ele chegará. Ele chegará. Para nos levar. Para nos levar. Não vai demorar. Não vai demorar. Ele vai chegar. Ele chegará. Ele vai chegar. Ele chegará. Para nos levar. Para nos levar. Não vai demorar. Não vai demorar. Ele vai chegar. Ele chegará. Pra quem está no lar, ele chegará. Mas quem está no mar, ele chegará. E quem está no ar, ele chegará. Mas quem está no bar, ele chegará. Quem está no cinema, ele chegará. E quem está em cena, ele chegará. Só que tenho pena, ele chegará. Nosso Deus condena, ele chegará. Ele chegará. Ele chegará. Para nos levar. Para nos levar. Não vai demorar. Não vai demorar. Ele vai chegar. Ele chegará. Ele vai chegar. Ele chegará. Para nos levar. Para nos levar. Não vai demorar. Não vai demorar. Ele vai chegar. Ele chegará.